Paz do Senhor. Tentando me dizer alguma coisa ou pedir alguma coisa, a minha neta fica com aqueles gemidos. Ela não sabe falar, mas eu presto muita atenção, tentando entender o que ela quer, e no fim, ela consegue tudo o que quer com o avô. A Bíblia fala que Jesus enviou seu Espírito Santo, o Consolador, aquele que nos ajuda nas fraquezas, aquele que consola, aquele que exorta, aquele que nos ensina todas as coisas. E também, diante de Deus, com gemidos, ele explica para Deus, sem palavras, aquilo que nós estamos tentando falar para Ele. Se você não tem o Espírito de Deus, peça para Ele. Ele habita em você. E você, quando ora, mesmo que não tenha palavras, o Espírito Santo explica para Deus o que é que você precisa. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.